edição especial. A saudade não dói, pode ser que tudo um dia chega ao fim. E quer saber, eu te amaria ainda assim. Disse pra esquecer e que na verdade o amor saber.